Ficheiro 118. Apertando a túnica em volta do corpo, segui Jamie por mais um lanço de escadas escuras. Era o terceiro e o mais estreito. A lanterna que ele segurava iluminava as paredes de pedra distantes uma da outra, não mais do que 40 centímetros. Parecia que estávamos a ser engolidos para dentro da terra, à medida que penetrávamos cada vez mais fundo no poço escuro das escadas. Tens a certeza de que sabes para onde vais? Perguntei. A minha voz ecoou no vão da escada, mas com um curioso som abafado, como se falássemos debaixo de água. Bem, não há muitas hipóteses de nos enganarmos, pois não? Alcançáramos outro patamar, mas de facto o caminho à frente seguia numa única direção, para baixo. No fundo desse lanço de escadas, chegámos a uma porta. Havia um pequeno patamar escavado na própria rocha da encosta da montanha, ao que parecia, e uma porta larga e baixa, feita de carvalho e dobradiças de latão. As tábuas eram cinzentas, tão antigas, mas sólidas, e o patamar estava limpo e varrido. Obviamente, aquela parte da abadia ainda era usada. Seria a adega. Havia um gancho preso à parede junto à porta, servindo de suporte a uma tocha, parcialmente consumida pelo uso. Jamie parou para acendê-la com um pedaço de papel torcido, da pilha já pronta sob ela. Em seguida empurrou a porta, que não estava trancada, e agachou-se para passar por baixo do umbral, fazendo-me sinal para que o seguisse. A princípio não conseguia ver nada, além da claridade da tocha de Jamie. Tudo estava às escuras. A tocha movia-se, afastando-se de mim. Fiquei parada, seguindo a bolha de luz com os olhos. A intervalos de alguns passos, ele parava, depois continuava, e uma pequena chama erguia-se no seu rasto, queimando com um pequeno clarão vermelho. À medida que os meus olhos se habituavam, as chamas tornaram-se uma fileira de lamparinas, instaladas em pilastras de pedra, brilhando no escuro como faróis. Era uma gruta. A princípio pensei que fosse uma gruta de cristais, por causa da estranha cintilação negra além das lamparinas. Mas avancei até à primeira pilastra e olhei mais à frente. E então vi um lago, límpido e escuro. Água transparente a brilhar como vidro sobre areia vulcânica negra e fina, e a lançar reflexos vermelhos à luz das lamparinas. O ar era úmido e quente, pesado com o vapor que se condensava nas paredes frias da caverna, escorrendo pelas ásperas colunas de pedra. Uma fonte de água quente. O leve cheiro de enxofre penetrou nas minhas narinas. Portanto, uma fonte de água mineral quente. Lembrei-me de ter ouvido Anselmo mencionar as fontes que borbulhavam do chão, perto da abadia, famosas pelos seus poderes curativos. Jamie ficou parado atrás de mim, admirando o lago de rubis e azevis, de onde se elevava um leve vapor. Um banho quente, disse ele orgulhosamente. Gostas? Jesus, agarra Roosevelt Cristo, exclamei. Ah, então gostas, disse ele sorrindo, ante o êxito da surpresa. Vamos entrar, então? Despiu a sua túnica e ficou parado, reluzindo indistintamente no escuro, malhado de vermelho nos reflexos cintilantes da água. O teto abobadado da gruta parecia engolir a luz das lamparinas, de modo que a claridade atingia apenas uma certa altura, antes de ser engolida pela escuridão. Com uma certa hesitação, deixei a túnica escorregar dos meus ombros. É quente demais? Perguntei. O suficiente, respondeu. Não te preocupes, não vai queimar-te. Mas se ficares mais ou menos uma hora, vai cozinhar a tua carne até se soltar dos ossos, como num guisado. Que ideia agradável, observei, livrando-me totalmente da túnica. Seguindo a sua figura esbelta e empertigada, entrei cautelosamente na água. Havia degraus escavados na pedra, levando ao fundo do lago, com uma corda com nós presa ao longo da parede, para servir de apoio. A água atingiu-me as ancas e a carne da barriga estremeceu de prazer quando o calor me envolveu. No final dos degraus, fiquei de pé em areia fina e escura, a água pouco abaixo dos meus ombros, os meus seios a flutuarem como boias de vidro. A minha pele ficou avermelhada com o calor e gotículas de suor começaram a surgir na minha nuca, sob os cabelos pesados. Era pura felicidade. A superfície da fonte era lisa e sem ondas, mas a água não era parada. Eu podia sentir pequenas agitações, correntes a percorrer a massa de água, como impulsos nervosos. Foi isso, suponho, acrescentado ao calor incrivelmente relaxante, que me deu a ilusão momentânea de que a fonte estivesse viva. Uma entidade calorosa e receptiva que abria os braços para tranquilizar e consolar. Anselmo dissera que as fontes tinham poderes curativos e eu não podia duvidar. Jamie surgiu atrás de mim, ondulações mínimas a marcarem a sua passagem pela água. Segurou os meus seios por trás, banhando delicadamente as elevações superiores com a água quente. Gostas, Modwin? Inclinou-se e beijou-me o ombro. Deixei os meus pés flutuarem, apoiando-me nele. É maravilhoso. É a primeira vez que me sinto inteiramente aquecida desde agosto. Ele começou a puxar-me, recuando lentamente pela água. As minhas pernas estendiam-se no rastro da nossa passagem, o surpreendente calor correndo pelos membros do meu corpo como mãos acariciadoras. Parou, virou-me de frente e colocou-me delicadamente sobre uma madeira rígida. Parcialmente visíveis à luz turva, sob a água, pude ver pranchas assentes num nicho da rocha. Sentou-se no banco ao meu lado, estendendo os braços para a saliência da rocha atrás de nós. O irmão Ambrose trouxe-me aqui no outro dia para mergulhar, disse ele, para amaciar um pouco as cicatrizes. É uma ótima sensação, não é? Mais do que ótima. A água fluía tão agradavelmente que senti que podia afastar-me a flutuar se soltasse a mão com que me segurava ao banco. Olhei para cima para a escuridão do teto. Vive alguma coisa nesta gruta? Morcegos, por exemplo, ou peixes? Ele sacudiu a cabeça. Nada além do espírito da fonte, Sassenach. As bolhas de água saem da terra através de uma pequena fenda lá atrás, indicou a escuridão inviolável no fundo da caverna com o movimento da cabeça, e escorre para fora através de uma dezena de pequenas aberturas na rocha. Mas não há nenhuma abertura verdadeira para o lado de fora, a não ser a porta que dá para a abadia. O espírito da fonte? Perguntei achando graça. Parece um pouco pagão esconder-se sob uma abadia. Ele espreguiçou-se com vontade, as longas pernas a oscilarem sob a superfície vítrea, como os caules de plantas aquáticas. Bem, seja como for que lhe queira chamar, está aqui há muito mais tempo do que a abadia. Sim, compreendo. As paredes da gruta eram de rocha vulcânica, lisa e escura, quase como vidro preto, escorregadias com a umidade da fonte. A câmara inteira parecia uma bolha gigantesca, parcialmente cheia daquela água curiosamente viva, mas estéril. Senti-me como se estivéssemos a ser embalados pelo ventre da terra e que, se encostasse o ouvido à rocha, ouviria o batimento infinitamente vagaroso de um grande coração, não muito longe dali. Ficámos em silêncio bastante tempo, em parte a flutuar, em parte a sonhar, esbarrando de vez em quando um no outro, conforme éramos levados pelas correntes invisíveis da gruta. Quando finalmente falei, a minha voz parecia lenta e arrastada. Já decidi. Ah, vai ser Roma, então? A voz de Jamie parecia vir de uma grande distância. Sim, uma vez lá, não sei. Não importa, faremos o que for possível. Estendeu a mão para mim com movimentos tão lentos que pensei que nunca me tocaria. Puxou-me para junto dele, até que as pontas sensíveis dos meus seios roçassem o seu peito. A água não era apenas quente, mas também pesada, quase oleosa ao tato. E as suas mãos flutuaram pelas minhas costas, seguraram-me pelas nádegas e ergueram-me. A penetração foi surpreendente. Quente e escorregadia, como a nossa pele estava, deslizámos por cima um do outro, apenas com uma leve sensação de toque ou pressão. Mas a sua presença em mim era sólida e íntima, um ponto fixo num mundo aquático, como um cordão umbilical aleatoriamente levado pelos líquidos no útero. Emiti um pequeno som de surpresa, com o pequeno influxo de água quente que acompanhou a sua entrada. Depois, agarrei-me com firmeza ao meu ponto fixo de referência, com um pequeno gemido de prazer. Ah, gosto desse, disse ele de modo apreciativo. Gostas de quê? Desse som que acabaste de fazer, esse gritinho. Não era possível ficar ruborizada. A minha pele já estava o mais vermelha possível. Deixei o cabelo ondular para a frente, para me encobrir o rosto, os caracóis a alargarem-se, ao arrastarem na superfície da água. Desculpa. Não queria fazer barulho. Riu-se. O som profundo ecoando suavemente nas colunas do teto. Eu disse que gostei. E é verdade. É uma das coisas que mais gosto quando me deito contigo, Sassenach. São os pequenos ruídos que fazes. Puxou-me para mais perto para que a minha fronte descansasse no seu pescoço. Os nossos corpos deslizaram um contra o outro, escorregadios, como a água carregada de enxofre. Ele fez um ligeiro movimento com os quadris e eu prendi a respiração arquejando. Assim, disse ele num sussurro, ou assim. Exclamei. Riu-se outra vez, mas não parou. Era essencialmente nisso que eu pensava, disse ele, acariciando as minhas costas, apalpando, traçando as curvas das minhas ancas. Na prisão, à noite, acorrentado numa cela com uma dezena de outros homens, ouvindo os roncos, as ventosidades, os gemidos, pensava nesses pequenos e meigos sons que fazes quando faço amor contigo. E podia sentir-te ali, comigo no escuro, a respirar devagar e depois mais depressa. E o pequeno gemido que soltas assim que te possuo, como se estivesses a preparar-te para fazer a tua parte. A minha respiração estava definitivamente a acelerar-se. Sustentada pela água densa, saturada de minerais, boiava como uma pena oleosa, que só não era levada pela corrente porque se agarrava nos músculos curvilíneos dos seus ombros e por estarmos firmemente presos mais embaixo. E ainda melhor, murmurava a sua voz quente ao meu ouvido, quando te procuro com sofreguidão e ardor, e gemes debaixo de mim e lutas como se quisesse escapar. E sei que estás apenas a lutar para ficar mais perto. E eu também estou a travar a mesma batalha. As mãos dele exploravam com meiguice e lentidão, como quando tinham atraído a truta, deslizando profundamente na fenda entre as minhas nádegas. Depois, mais para baixo, tateando, acariciando o distendido e ávido ponto da nossa união. Estremeci e fiquei sem fôlego ao arquejar involuntariamente. Ou quando te procuro cheio de desejo e me recebes em ti com um suspiro e um zumbido suave, como de uma colmeia ao sol, e me levas contigo até à paz, com um pequeno gemido. Jamie, disse eu com voz rouca, o nome dele a ecoar da água. Jamie, por favor. Ainda não, Mudbine. As suas mãos agarraram-me com força pela cintura, movendo-me devagar, pressionando-me para baixo até eu realmente gemer. Ainda não. Temos tempo. E quero ouvir-te gemer assim outra vez. E gemer e soluçar, mesmo que não queiras, porque não te podes conter. Quero fazer-te suspirar, como se o teu coração se fosse despedaçar, e gritar de desejo, e finalmente berrar nos meus braços. E eu saberei que te dei muito prazer. A precipitação começou entre as minhas coxas. disparando como um dardo nas profundezas do meu ventre, fazendo as minhas articulações amolecerem, as minhas mãos afrouxarem e languidamente abandonaram os ombros dele. As minhas costas arquearam-se e os meus seios firmes e escorregadios pressionaram-se com força contra o seu peito. Estremeci na escuridão quente. As mãos firmes de Jamie eram tudo que me impedia de me submergir. Encostada a ele, sentia-me mole como uma alforreca. Não me importava com os ruídos que tinha feito, mas sentia-me incapaz de dizer uma frase coerente. Até ele começar a mexer-se outra vez, com a força de um tubarão sob as águas escuras. Não, disse eu, Jamie, não, não vou aguentar assim outra vez. O sangue ainda latejava nas pontas dos meus dedos e o seu movimento, dentro de mim, era uma deliciosa tortura. Aguentas sim, porque te amo. A sua voz chegava até a mim abafada pelos meus cabelos encharcados. E aguentarás, porque te desejo. Mas desta vez vou contigo. Segurou as minhas ancas, firmemente contra ele, arrastando-me com a força de uma contracorrente. O meu corpo amorfo bateu de encontro ao dele, como as ondas da arrebentação num rochedo, e ele recebeu-me com a força brutal do granito, minha âncora no caos das águas agitadas. Lânguida e mole, como as águas que nos envolviam, contida apenas pelo apoio das suas mãos, gritei. O grito engasgado, borbulhante, fraco, de um marinheiro tragado pelas ondas. Então ouvi o seu grito em resposta e soube que lhe tinha dado muito prazer. Lutámos para subir à superfície, para sair do ventre da terra, molhados e fumegantes, com as pernas frouxas de vinho e calor. Caí de joelhos no primeiro patamar e Jamie, ao tentar ajudar-me, caiu ao meu lado, num amontoado de túnicas e pernas nuas. Rindo baixinho, sem conseguir parar, mais embriagados de amor do que de vinho, subimos lado a lado o segundo lanço de escadas, atrapalhando-nos mutuamente mais do que ajudando, empurrando-nos e tropeçando no espaço estreito até cairmos finalmente nos braços um do outro, no segundo patamar. Ali, uma antiga janela envidraçada abria-se sem vidros para o céu e o clarão da lua cheia banhou-nos de prata. Ficámos deitados, abraçados, a pele úmida a arrefecer no ar do inverno, à espera que os nossos corações acelerados voltassem ao normal e o fôlego regressasse aos nossos corpos arquejantes. A lua, sobre nós, era uma lua de Natal, tão grande que quase preenchia a janela. Não era de admirar que as marés do oceano e as mulheres fossem sujeitas à influência daquela esfera majestosa, tão próxima e tão dominante. As minhas próprias marés, entretanto, já não se moviam, segundo aqueles comandos estéreis e castos, e o conhecimento da minha liberdade corria perigosamente pelas minhas veias. Também tenho uma prenda para ti, disse, de repente, a Jamie. Voltou-se para mim e a sua mão deslizou, grande e firme, sobre o meu ventre ainda liso. Aí tens? E o mundo envolveu-nos, pleno de novas possibilidades. Fim.